Cobiçado do Pará. O Cobiçado do Pará. Felipe Cobiçado. Cobiçado do Pará. Vibe do Cobiçado. Essa aqui machuca bastante. Eu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. Bora, DJ Felipe Cobiçado. Essa aqui machuca bastante. E bora, Maria. Canta pro Cobiçado que ele tá sofrendo. Meu amor, eu não consigo, não consigo esquecer de você. Solta só aquela marcante aí pra mim. Quando lembro do seu jeito lindo. Era você? Era você a mais bela. É o DJ Felipe Cobiçado. Agora. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. E apareceu, papai, microfone aqui pra galera, viu? Seu telefone eu preciso. E deixa eu mandar um salve bacana aqui pra toda a galera do Gibobeira. E fizeram um sucesso à parte aí. Muito pagode, Wagner DB, Thiago, do mais ousadia aí, todo mundo. Oi, um abraço especial para meu amigo Thiaguinho e o Gringo diretamente da Colômbia. Alô, Gringo! E o apresentador Del, viu? Estou aqui e eu te peço por que der e vier. E os lábios, de lábios? Os lábios tão vermelhos. E aqueles lábios, hein? Os lábios tão bonitos. Muito lindo, vai girando, cobiçado! Valeu, meu parceiro Alex! Um dos caras promovendo as melhores esquinas de Belém do Pará, baixar aqui no Balafita, viu? Prepara tudo, meu irmão! Essa foi a primeira de muitas e vai ser um estouro! Toda vez que eu te vejo passar, e o quê? Sinto um vazio. E meu parceiro Lucas, ele e toda a sua família com a gente, valeu, maninho. Um abraço aqui do teu brother cobiçado. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E quando bate a tristeza, solidão, dói meu coração. Sabe, canta, vai! Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. E você? Dia e noite eu penso em você. Aí você? Mas você não está nem aí. Sinto um pouco mais. Vai, cobiçado, girando tudo! Super bom. Minha periquita pro DJ Ellison. Ah, gostosa, relaxa. Quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita. Quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita. Deixa, deixa, deixa, deixa na batida, na batida, na batida. Eu vou começar a misturar hoje aqui no Palafita, daquele jeitinho, do jeito que eu faço quando eu toco aí nas aparelhas. Porque, meu irmão, te não pode deixar desejar aqui não, vai! Vai! Titirari, tirari, rarara, madrugada. Titirari, tirari, rarara. Tô na beirada, essa beiradinha tão falada, hein? O meu sonho é conhecer ela. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. E eu? Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem beirada, essa beiradinha é famosa, né, meu irmão? Um dia eu chego lá pela beiradinha pra fazer uma onda, meu irmão. Um dia eu vou brotar lá e meu parceiro Vaguinho DB, um dia ele vai matar ao vivo lá pra mim de novo, viu? Ui, delícia, papai! E o cobiçado na Livia vai liberando, vai liberando. Alô, Marquinho, alô, Marquinho, o meu parceiro Ferruge aqui com a gente, o nosso combi de Belém do Pará, tá aqui, ele é parceiro nosso, lá vai, Ferruge! Oh. Yo, yo. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Só quem já meteu um chifre aí, joga a mãozinha pra cima aí. Não. Se tiver alguém do Paysandu também pode jogar a mãozinha pra cima aí. Se tiver alguém do Paysandu aí. E jogar a mãozinha pra cima, joga a mãozinha. Joga a mãozinha pra cima, galera do papão, galera do papão. Canta comigo assim, ó, é bicolor, é bicolor. Eu acho que o papão tá meio fraco, né? Não tá numa fase boa aí, pro nosso araense, não tá numa fase boa aí. Mas quem é do clube do Remo, dá-lhe um grito aí!

Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Alô, Andrinho do Rock. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Na, na, na, na, na, na. Pega a visão, JC Shake, é outra parada que deu, é só áudio pornográfico. Tu já sabe o que eu faço. Ai, já me sobe um calor. Lá no meu barraco, boto o colchão. Bora, gringo, traz meu grog, gringo. Preciso de mais grog. Evoluiu e te emagreceu, Santos. Ah, tá bagulho doido tu, né, meu irmão? Então lá vai, então tu quer, então toma, pô. Evoluiu e te emagreceu, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio! Eu sou o gringo! Vai, gringo! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio! Vai, brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai, brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça anime sensualizando, eu dou aquela sarradinha. Dá-lhe uma sarradinha agora aí! Dá-lhe uma sarrada! Dá-lhe um grito! Vai! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. Smoking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Feel just like a rockstar. Eita, é o DJ GBR. Na casa, vem, cozinha, vem, toda escola, vim, eu rebentei com ela. Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela, mal botei a... E na direção do áudio tem meu parceiro Carlinho. Olha, vem, lá vai pirocadão, no grelo da putinha. Só liberando tudo, Carlinho. No grelo da putinha, lá vai pirocadão, no grelo da putinha. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Maca pra fuder, maca pra fuder. Bota pra estremecer tudo! Um, dois, três, libera! Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó. Qual é a novinha? É novinha. Calma, novinha. Primeira, qual é a novinha? É novinha. Calma, novinha, primeiramente. É novinha. Primeira, qual é a novinha? Primeiramente, pega a visão aí, viu? É novinha, é novinha. Primeira, qual é a novinha? Primeiramente, não vai empolgado pra cima dela, que ela tá vindo o quê? Primeira, qual é a novinha? É novinha. Primeira. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-7. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Alguém pode dar dois? Calma, calma, novinha. Calma, novinha. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Vai, gringo! Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai. Bora dar uma misturada aqui hoje no nosso Palafita. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha. E bota essa mãozinha e bota lá pra cima. Vai misturar tudo de uma vez agora. Isso é trip som de do boizinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Desce na ponta, o som desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona pouco, ao som desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona pouco, ao som desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona, flexiona, flexiona. É mais um DJ. DJ Felipe Comissário. Felipe, meu irmão! Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com o crush, meteu logo o bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio. Bem blogueirinha, solteira e danadinha. Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde. É o seu momento e agora enche o copo. Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela... E aí, meu parceiro Lucas Palafita? Enche pra quê? Pra ela descer. O homem das capinhas. Pra descer, descer. Pra descer, descer. Rico milionário. Se tem Xandô. Se tem tequila. Se tem Xandô. Se tem tequila. Vai no vira. Virando, vira, vira. Vai no vira. Olha meu parceiro Andrinho do Rock aí, meu irmão. Descer, descer. Vai, Andrinho, tamo junto. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. Enche o copo, ou pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. É. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com crush, meteu logo o bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio. Bem bobeirinha, solteira e danadinha. Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha. Chegou o seu momento, passa teu nome, nego. Ela pediu pagode. O que é pagode, Tom? Eita, bora, Alex Vasconcelos! Essa menina tem um tique nervoso. Escuta um soninho e começa a mexer o corpo. Até dentro. Me liberando todas as bebidas aí, meu parceiro Felipe Thiago. O Carioca. Muito bom. E meu parceiro Fernando. Arrasta a cadeira e o sofá. Só não pede pra parar. Quebradeira é o seu dom, dom, dom, dom, dom, dom. Um, dois, três, eu vou contar. Prepare pra empinar. Atenção aí, meninas. Joga! Vai jogando a assim, vai jogando a assim, vai jogando a assim. Jogando assim, e vai jogando assim, vai jogando assim, vai jogando assim, joga, joga, joga o bumbum pra cima, vai jogando assim, senhoras e senhores, senhores, senhoras e senhores, que já levou um chifre aí, senhores, não esconda seu chifre pra ninguém, viu? Senhores, não esconda seu chifre pra ninguém. Senhores, porque tá chegando o dia dos namorados, você pode encontrar um novo amor, viu? Senhores, senhores, senhores. E quem tá afim de ganhar presente no dia dos namorados, joga a mãozinha pra cima aí também. Senhores, senhores. Então bora que eu tocar nos corações apaixonados agora, vai. Ah, coisa linda! batida agora e diz assim pra ela, hein? Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Rapaz, um emprego desse até eu quero. Posso fazer cafuné no cabelo. Eu abandono na hora a vida do DJ. E o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. É verdade? Eu posso ser fiscal do seu olhar. Vou que vou, hein? Precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Alô, Breno! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Eu vou baixar o som, viu? Vou baixar o som. Quero... Vai! Quando for beijar alguém, você... Mais alto, mais alto, mais alto. Antes de amar, meu bem. O quê? E quando for beijar alguém, como é que é? Peça esse beijo. Antes de amar, meu bem. Desta em... Vai, Marquinho! Essa aqui o gringo dá valor. Essa aqui ele lembra da mulher que levou tudo pra Colômbia. Deixou só o pote pra ele beber água aqui no Guamá. Levou geladeira, levou cama. Vendeu a casa com ele dentro. Aí ele fala assim pra ela, desgraçada. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. E aí, Thay? Vai lembrando aí, mulher. Eu volto. Ela e suas amigas aí com a gente, valeu. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Já tô falando de amor. Ai, DB. Ui, delícia. DJ Felipe Comissado. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. É São João. Barra fiz quem tô. Olha a chuva! Olha o formigueiro! Lá vem o pai da noiva! Essa aqui machuca bastante. Minha sereia San João é um amor. Olha a cobra! Essa é pra você! Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, simbora moçada, segura a pisada, só na sanfonada. Só nas abumbada. Isso, na batidinha, na batidinha. Pega o pai, pega o pai, pega o pai. Faz o trenzinho da alegria, o trenzinho da alegria aí. O trenzinho da alegria. Vai, vai, vai. Música. meu senhor São João do Bonfim. O São João é mais São João. A tradição continua, a juventude vai pra rua arrastando a multidão. Os blocos vão espalhando alegria. É o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria. É multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró todo dia. Tradição do forró é na tradução da Bahia. Todo dia é forró todo dia. Tradição do forró é na tradução da Bahia. Vibe que todos esperavam está no ar. I want to break free. I want to break free. O bagulho doidou de uma vez agora. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Ontem fez frio. God knows, God knows I want to break free. No tempo falling in love. Que a vovó dançava de calcinha em cima do sofá. I'm falling in love for the first time. This time I know it for real. Tudo agora. Vai girando tudo. Quem gosta dessa é o Marquinho, hein? Cobiçado. Cobiçado. New Year's Day. Atenção, atenção, Krausenbeck. Um, dois, três, vai! Minha Brasília é varada. Tá de volta da venda. Pra muita gente se amar. Aonde? Foi você, minha pintura. Me deixa legalzão. Não me sinto sozinho. Você é meu chuchuzinho. Music. Quem sabe vai soltar a voz comigo bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Mas comigo, ela não quer se casar. A Brasília amarela com roda gaúcha, ela não tem. Seja um jabá de graça, não quer compadre. Essa aqui machuca bastante. Você, você, você, você.

voltar. Não sei quem sou e vou mudar. É sobre aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pólvora para esquentar as coisas. Onde do forró, segura corações apaixonados. Sou o primeiro homem da lua, fazendo o que ninguém já fez. Bora, Lucas, vem te embora. No meu coração. Preciso de mais grog. É ser apaixonado por mim. Preciso de mais grog. Avisei que eu sou assim, desligado. Uou. We'll be right back.

preciso de mais grog. Traz o grog, Guel. Já falei. Esses caras de fora fazem, eu faço. And popping pillies, man, I feel just like a rock star. Bora, gringo! O meu presidente da Colômbia! Esse cara é mais forte que o Pablo Escobar lá da Colômbia, hein? De uma vez.